Trabalho que é do Cristo de Deus. Do contrário, eu não estaria aí. Não é obra pessoal, não é obra de vaidade, não é obra de egoísmo particularista, exclusivista. Não. É o interesse sagrado daquele que fundou o planeta que nós habitamos. É o sagrado interesse daquele que volta para tomar posse do que lhe pertence. E justamente essas chaves falam da volta daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Queiram ou não queiram os pseudo-donos deste mundo. Das 21 chaves da volta de Jesus, destacamos hoje a 14ª chave. E é de uma importância particular para a nossa LBV. Prestem atenção. Está no Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 10, versículos 1 a 16. Em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquele que lhes falava. Jesus, portanto, lhes afirmou de novo: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará alimento. Mas o ladrão vem somente para roubar, destruir e matar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em toda a plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Já o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Não tem nenhum cuidado com as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Mas ainda tenho outras ovelhas que não estão neste rebanho. E a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho para um só pastor. Meus amigos e irmãos, esta profecia está sendo cumprida desde 1949, graças à Legião da Boa Vontade, nossa divina LPG. Jesus sabe quais são as suas ovelhas, onde quer que elas estejam. Mas o extraordinário em tudo isso é que os grupos serão colhidos de surpresa, cada qual na sua religião, cada qual no seu sectarismo, cada qual no seu dogmatismo, cada qual no seu infalibilismo. Todos os que se julgam donos da verdade verão por terra suas mais caras ilusões. Somente os limpos de coração, os bons de cada crença religiosa, política, filosófica ou científica, no fim é uma coisa só, estejam onde estiverem, serão assinalados por Jesus e somente eles formarão um só rebanho para um só pastor. Mas todos os mercenários todos os calculistas, chefes e ditadores das religiões humanas, todos aqueles fariseus que perseguem, odeiam e matam em nome de Deus, esses ficarão à margem do caminho, fora do cristianismo do Cristo. Completamente fora da religião de Deus. Em nenhum lugar do mundo um trabalho como esse da LBG de unificação das quatro revelações do Cristo para a formação do rebanho único, um só rebanho para um capacete. Evangelicamente, como Jesus o faria, se estivesse pessoalmente entre nós, significa este rebanho. Aqueles bons, limpos de coração, espalhados por todas as religiões humanas. Sabendo ou não sabendo, são aqueles que vivem na realidade o novo mandamento do Cristo Jesus. Ora, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, só LBV cumpre a rigor esta verdade. Rebanho único está sendo realmente comandado pela LBV, novo nome de Jesus. Deus está presente. Thank you.